Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e sim, as mulheres de Tolkien são fodas pra caralho. Isso aí, mano. Girl power. Muito. Aqui é a Kelly e hoje a gente não vai falar da Tauriel. Pô, a Tauriel é foda, viu, mano? Aqui é a Sally e Yavanna, a rainha dos frutos, a... Nossa, errei de novo! Errou! Aê! Agora vai ficar assim, né? Vai ficar na edição! Droga, isso aí! Vocês entenderam? Aqui é a Raul e mesmo a menor puta, agora que eu não tô com essa praga aí, mano. Tá, daí eu vou tirar o que eu me faço, eu não tenho que ligar. Vocês estão tomando, velho. Ah, demônios! Aqui a Rowe, mesmo a menor mulher do mundo, pode mudar o curso da Terra-média. Oh, isso. E representa essa frase demais. Tá aí. Sério, mudou o curso do Pará, né? Muito bem, senhoras e senhores, estamos hoje aqui reunidos para trocar uma ideia sobre as mulheres de Tolkien, cara. Né? A gente tem uma certa... Não são as mulheres que ele casou, mas sim as que ele criou. Meu Deus. É, piada merda. Nossa, hoje vai ser foda. Então são as filhas dele, né? Então, que a gente vai falar. As filhas de Tolkien. Existe uma polêmica boba aí sobre Tolkien, falando que Tolkien era um cara muito misógino, machista, caralho. Cadê a Grok? Essa polêmica é totalmente infundada, a gente vai provar isso aqui nesse programa e tal. Fez muitas personagens mulheres, sim. Muitas mulheres fodas pra caralho. Com muita representatividade até hoje. O problema é que a galera lê o Hobbit e acha que é a história inteira da Terra-média. E aí não tem mulher lá, nego fica, ai, mulher, não sei o quê. Porra, você nem leu os livros do cara direito. Mas a gente vai trocar essa ideia só depois dos... Recadinhos da galera do Alguma Coisa Cash. Regadinhos Ronaldo. Ronaldinho. Aê, galera. Aê. Tem que começar o ano já, né? Atrapalhando a febrile, né? Claro, ué. Leitura de recadinhos da galera do nosso programa de 1 milhão. Um monte de programa de férias aí. Hoje tô aqui com a presença do Fabiano, patrão ACC. E aí, Fabiano? E aí, galera, beleza? Tô aqui de novo. Antes da gente começar a ler os e-mails aqui, obrigado a todo mundo que mandou e-mail pra gente, mandou mensagem de final de ano e etc. Vamos que vamos, motiva a gente pra caramba. Todas as artes aí do Estranha História que rolou há pouco tempo, né? Obrigado a todo mundo que mandou as suas artes aí. O Gil mandou arte, o Wagner mandou arte. O Fabiano mandou arte. Um monte de gente mandou suas artes. Mandem mais aí, tamo junto. Isso aí motiva a gente a continuar com o projeto, né? E esse ano a gente vai continuar na mesma pegada. Sempre temas interessantes, trazendo coisa nova pra você. O bate-papo descontraído, misturando informação com diversão, aquela coisa toda que vocês estão ligados já como é que é, né? Vamos lá pros e-mails logo. Primeiro e-mail é do Thiago Ramos, ACC Putz. Salve, povo do ACC. Vamos ligar o foda-se nas nossas vidas e abrir o arquivo e saber dos momentos mais sem noções e, no final das contas, deve esquecer e jogar na lixeira profunda do seu HD natural. Sempre tenho meus momentos putz durante as compras. Indiferente do que vou comprar, vai ter um momento que vou esquecer de algo. Não é à toa que quando saio, tento pelo menos fazer uma lista. Mas não adianta. Sempre falta algo para comprar e quando chego no caixa, pagando e tudo, solto um aviso para essa máquina lerda que a memória do seu cérebro fala. Seu merda, faltou aquilo. Puta, isso é uma bosta, né, cara? Sempre, sempre. É não tem como, não adianta fazer lista. Quando acontece no caixa do mercado, é suave. E quando você chega em casa, velho? É. Você chega em casa e você fala, puta. Aí você fala, mano, foda-se, eu não vou voltar lá nem fudendo. Mas pelo menos ele não esqueceu o dinheiro, né? Foda é esquecer a carteira, né, velho? Nossa, eu já esqueci, cara. Já perdi carteira com documento, com tudo. Mas aí você fica se perguntando o que era e também esquece o que era. E aí volta tudo do zero e momentaneamente fica com aquela tela azul do Windows na sua mente. Somente é isso, eu acho. Adorei o cast e que daqui pra frente não tentamos fazer mais cagadas nessa vida corrida. Ah, mas você vai fazer. Não esquenta a cabeça. Com certeza. Pode deixar que você vai fazer. Nem esquenta. Putz, ia me esquecer. Parabéns pelos envolvidos e sucesso pra todos. É isso aí. Brigadão, Thiago, pelo seu e-mail. Muito bom. Continue dando feedback aí. E os e-mails você continue a mandar. É isso aí, vai lá. Ai, obrigado, Tiagão. Tamo junto, irmão. Vou ler o e-mail aqui agora do Jurandir Menandro, e ele manda aqui: olá, amigos do ACC, antes de tudo, parabéns pelos últimos casts. Sobre o episódio 153, Evolução Humana, ótima pauta, sem dúvida um excelente material didático, sem dúvida poderia ser usado em aula. Episódio 154, putz, quem não tem uma história de putz? Vou resumir a minha. Trabalhava em um hospital e era encarregado de solicitar as prorrogações de internações, então tinha geralmente que falar com os atendentes das operadoras dos convênios. Certo dia estava em uma ligação com uma atendente e a mesma pediu para que eu lesse os medicamentos que o paciente usava. A letra do médico era horrível. Li sempre, o primeiro, o né? segundo, de praxe, né? Li o primeiro, o segundo, o terceiro e daí aconteceu. Ao invés de ler, agora fudeu, salbutamol, infelizmente, escapou... Salbucetamol. Caralho, ele falou salbucetamol. Caralho, ele leu bucetamol, velho. É muito, imagina, muito cara, bizarro galera. Isso. Nossa, o pior é que foi, tipo, muito na inocência, né? Nem foi piadinha, nem nada. O pior, mano, é que convênio e médico, esses lugares, é um silêncio do caralho. É aquele povo entediado e tal. Quando ele mandou um bucetamol... Imagina, todo mundo parado, olhando pra ele assim, dando aquela olhadinha e tal. Caraca, metade mano. Pensou, nossa, que nome bizarro, né? E a outra metade, eu ouvi mesmo o que ele falou. Certeza, certeza. Putz, na hora eu fiquei vermelho, azul, de várias cores. Que maravilhoso isso, cara. Rapidamente terminei a ligação com a velha, cara de prazer. É, ele fala aqui, finalmente sobre o episódio 155 de Zatanna, muito interessante, conheci a Zatanna somente do jogo Injustice, e nunca tinha jogado com ela, vou dar pausa nos que estou jogando atualmente e jogar um pouco com a personagem para ver como ela é. O bom é que vocês do ACC instigam os ouvintes a buscar coisas novas. Isso que se destaca no ACC. Oh, obrigado, mano. São seus olhos. Também não, nunca tinha ouvido falar da Zatanna, me interessei bastante. Só como eu sou meio preguiçoso aí, né? Não acabei não indo muito a fundo, mas eu achei bem legal a história da Zatanna aí. Inclusive, eu estava ouvindo vocês num momento muito tenso. Eu estava terminando os planejamentos. Fazendo amor. Não. Na lua de mel, porque ele sabe, o Fabiano casou há pouco tempo. Sim. Casou, não convidou ninguém no ACC, mas vamos fingir que ele convidou. Opa, acho que o convite não chegou aí, eu acho, então, hein? Eu mandei pra todo mundo. Mas, então, aí no momento que eu tava indo pra lá, eu tava ouvindo o podcast de vocês, né? Quando eu tô. Eu pego a estrada lá, eu percebo que eu tô sem a quinta marcha, velho. O carro quebrou o negocinho lá da quinta marcha, eu tava sem a quinta Nossa. Marcha na estrada, imagina. Só em quarta. Eu fui só em quarta. Meu carro é um Celtinha, tipo 80 km por hora na Ayrton Senna, indo lá pro interior, e vocês me desestressaram nesse momento bem tenso aí, que você fiquei meio apavorado, mas deu tudo certo. O Jurandir fala, desculpa ter me alongado tanto, que é isso, não precisa pedir desculpa. Quem se alongou foi eu, né? Mas vai lá. Quero desejar uma boa férias a todos e que em 2017 o ACC retorne com ótimas pautas e episódios. Abraços a todos. Pô, Jurandir, obrigado de coração. Obrigado por mandar e-mail, por ouvir, por fazer parte aí. Eu não queria voltar das férias. Por mim, a gente ficava de férias até 2023. Mas, infelizmente, a gente só tinha 4 programas gravados. Então, temos que voltar a trabalhar, pegar no batente. É, brigadão, Jurandir, pelo seu e-mail aí. Mais uma vez, né, dizer pro pessoal não desanimar, não parar de mandar e-mail, que isso aí é bem legal, esse retorno e tal aí pro... Principalmente pro Febrini, né, que faz esse projeto legal. Enfim, muito obrigado. Continue mandando e-mail e é isso aí. Cuidado com o nome do remédio aí, viu? Cuidado. Tomar bucetamol aí é foda. E agora vamos com o e-mail do Garcia Renato! Dá pra ouvir a musiquinha aqui, né? É, né, cara? Então, ele vai falar do cast de redes sociais. Inclusive tem um participante fenomenal nesse episódio. Verdade, ilustre, é o Branco, muito né? bom. O Branco é gente boa pra caralho. Tal de Fabiano aí, e como não podia deixar de ser, o episódio 157, né, isso aí, pra quem não sabe, é assalto à mão armada, isso aí, Racionais, toca Racionais aí, Fabiano, não vai ter esse trabalho todo, né, vamos lá. Caralho, se isso for um trabalho, acabei de editar o Estranha História, que é quase um audiodrama, se eu toco Racionais música... aí, pô. Já tá tocando, já. Coloca de fundo aí. Eu sei que não combina com Garcia Renato, mas só pra, né? Olá, CC Casters. Deus do céu, adorei a vinheta de e-mails. Que vozinhas lindas. Me deu vontade de cantar meu e-mail. E os e-mails, você... Mas aí eu lembrei que, né, meio mala ficar ouvindo ouvinte cantar. Vou economizar esse tostão da minha voz. Sobre o episódio, quando eu cheguei na internet, eu fiz um e-mail chamado Garcia, porque Garcia já existia. Garcia, no caso, com H ele fez, né, depois com do H G. Com I. É, com H e com I. Mas com I já é, né, Garcia. Não, é aqui. Com Y. Ah, tá, entendi, o nome dele é com Y. É porque o Garcia normal, né, G-A-R-C-I-A, já existia, então ele fez com H e com I. Depois eu investiguei. É, eu inventei o Garcia com H. Caraca, o cara investigou. Chamei o Xerox. E aí, é. Xerox, vamos investigar todos os Garcias. É, ele inventou o Garcia, que ficou Garcia com H e com Y, né? Ficou, que é o nome que ele usa. Então, salvo exceção, qualquer rede social tem um Garcia, G-H... Nossa, tá muito complicado, que tem que, né, identificar aí. G-H-A-R-C-I-A. Um Garcia ou... com H-Y, só falar isso. Isso, com H-I, ou Garcia com H-Y, né? Talvez os dois sejam eu mesmo. Tá. Antes de tudo isso, tinham os fóruns. Se vocês acham o chat do UOL, eu trabalhei no UOL, louco, né? Caramba, louco, quantos anos o Garcia tem? Garcia tem a idade da Terra, das estrelas. Ah, tá explicado. Ele trabalhou... É, se você acha o chat do UOL ruim, os fóruns são, até hoje, dar inveja aos comentários do G1. Puta que pariu. Ah, nem me... eu não acho, cara. Eu não cara, acho, sério? Não. Sério? Eu tenho muito... O problema é que, tipo, tem muito fórum bizarro? Tem, concordo. Mas tem muito fórum útil. Agora, comentário do G1 e do YouTube, eu desafio qualquer pessoa da humanidade a entrar em um canal do YouTube que tenha lá pelo menos uns 100 comentários lá e não achar um comentário bizarro, cara. É impossível, tá ligado? Ah, não, peraí, desculpa, eu te entendi de errado. Eu achei que ele tinha dito que os do G1 davam inveja aos fóruns. Mas não, ele tá falando que os fóruns eram piores? Não. Acho também não. Também não. G1 é... Você é louco. Qualquer notícia que você sabe do G1, qualquer notícia vai ter uma coisa que você vai ficar puto e vai querer, sei lá, desacreditar da humanidade. Tá. Eu crio a conta em tudo quanto é rede social e depois de um tempo perde a graça. É, quando todo mundo tinha o ICQ, eu estava no MSN. Quando todo mundo estava no MSN, eu estava no Orkut convidando quem eu conhecia. Daí eu estava no Facebook e as pessoas estavam no Orkut. Caramba, ele é do contra, né? Ora, tem um xerox. Um xerox aqui. E no Rabo, Baidu, High Five, não conheço essa rede. Também não. E um monte de outros que morreram. Google Plus também. Twitter também. Opa! Twitter também não, calma. Aquela bosta daquele Twitter, já morreu faz tempo. Morreu não. Esse eu tive muitas contas suspensas. Eita porra, será que, né? Nudes, né? É, deve ser. Agora estou no Moves, que eu também não conheço. Ele é bem underground mesmo, né? Garcia. O Pinterest é legal, conheço. Bem interessante. O DeviantArt, SoundCloud e TSU. Lembrei do VK e fiz um perfil agora. VK também não conheço. Também não. Tem o perfil no KakaoTal. Caralho, mano. Quantos perfis, quantas coisas. Tem um milhão de redes sociais por aí, né, porra? Tem aquela lá da Rússia lá, que a gente nem falou, né? Que a Rússia inteira usa redes sociais. Ah, é verdade. A gente esqueceu de comentar, né? Mas de verdade, parei. Parei de produzir conteúdo e parei de acessar e de fazer galera virtual. Ele quis dizer galeria, sei lá, ou é galera mesmo? Por aí. É, eu consumo tudo de blogs, via feed e podcasts. Quando muito, eu fico vendo o que acontece nessas novas redes sociais e basta. Descobri que a idade chegou pra mim. Cara, se ele tá achando que ele tem idade, ele tem perfil em 50 redes sociais, imagine a gente. Como então. Assim, eu que não consigo 3. Nem. É, você não consegue usar nem o Twitter, cara. Tá foda. Mas fico feliz de vocês estarem por aí interagindo e adquirindo histórias. Abraços e sucesso. Brigadão, Garcia, é você Garcia, sempre... Garcia não é Garcia. É Garcia, Renato! Ai. Não sei falar. Brigadão, você tá sempre colaborando aí, mandando e-mail, muito legal os seus e-mails. E é isso aí. Beleza, brigadão, continua mandando, tenta interagir aí com o pessoal um pouquinho mais. E é isso, valeu, brigadão. Obrigado, Garcia... Renato, pelo seu e-mail, cara, tamo junto. Garcia é uma pessoa super especial. E o Garcia, apesar de ter dito aqui que não ia mandar áudio nem nada, ele mandou um áudio pra gente. Um áudio muito foda. Eu vou colocar pra tocar aqui agora. Música. Bom, aqui é o Garcia e eu resolvi hoje não mandar um comentário via e-mail e mandar um agradecimento de final de ano que eu deveria ter feito no ano passado, porque eu tenho a vaga impressão que eu comecei a ouvir o Alguma Coisa Cast em 2015 e eu tenho quase certeza que foi o episódio de morte, para você ver como é a vida. Eu baixei o episódio e aí começou a tocar a musiquinha que eu só tinha ouvido no Rock'n'Roll Racing. Isso, na verdade, mostra pra vocês que se o branco chama o Febrini de ignorante musical, porque ele realmente não me conhece. E comecei a ouvir o episódio de morte e fiquei pensando, e aquilo me fez refletir, mas de um modo geral, eu me identifiquei muito com o conteúdo do episódio e fiquei impressionado, porque assim, eu não tinha nem acabado de absorver o episódio de morte, já veio mais alguma coisa cast, e eu fui lá no site, tinha mais de 100 episódios, esse é o episódio 109, e eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eles produzem podcast mais rápido do que eu, sei lá, faço limpeza na casa. E eu fiquei apaixonado pelo conteúdo, porque era muita coisa, e o episódio em seguida era um episódio muito tirado da cartola, de um tema absurdo, e no meio do tema tinha, no meio do histórico de podcasts, tinha ciência, e tinha cultura pop, e tinha, e independente do que tivesse, era tudo muito bem estudado, é bem perceptível que, sei lá, episódio de grafeno, vocês não sabiam de grafeno até vocês vamos falar de grafeno, alguém tinha alguma informação, alguém passou a sugestão de pauta e passou pra vocês, e vocês foram lá, estudaram, sei lá, em alguns dias, e tipo, olha, né, isso é tudo que a gente aprendeu sobre grafeno, e a gente vai passar 2 horas falando com muita propriedade e com muita vontade sobre isso, e eu acho que o ACC é isso, é força de vontade, porque boa vontade, só pela boa vontade é o que pavimenta o caminho pro inferno, mas o que vocês têm é força de vontade, e essa mensagem é pra agradecer, mas esse ano de 2016 pra desejar tudo de bom e tudo de saúde, de paz, mas realmente coisas boas pra vocês, porque é isso o que a gente tem nos dias, né? Tem essa alegria de ouvir esse som do Rock'n'Roll Racing começando e a gente ficando feliz por vocês terem produzido mais um episódio. E essa mensagem é feita com muito carinho aqui pelo seu amigo ouvinte Garcia. Aliás, muito obrigado também por ter me dado uma identidade e uma musiquinha na leitura de e-mails. Um agradecimento especial por vocês terem tanto carinho pelos ouvintes de vocês. Muito obrigado de novo por esse 2016. Abraços e sucesso. Obrigado, Garcia, demais por esse áudio. Pô, a gente ficou super feliz aqui no ACC. A gente ouviu e deu risada pra caramba. Comentamos lá no grupo dos casters. Obrigado mesmo, cara. Você é super especial. Muito bem, vou ler aqui agora o e-mail do Leandro. O Leandro que ajudou a gente a fazer o bot do ACC lá no Telegram, que é um bot maravilhoso que ele tem lá, o barra indireta, que, cara, é sensacional. Você manda um barra indireta, Fabiano, e aí ele te dá uma indireta aleatória lá, né? E ele tem mais de 200 que a gente tá colocando lá. Uhum. E, cara, ele manda umas muito maravilhosas. Caramba! Esse dia eu mandei lá um barra indireta e ele mandou pra mim assim, para de comer coisa escondido, filha da puta. Tá ligado? Tem uma lá maravilhosa que mandaram esses dias lá, que foi da árvore de Natal. Você manda lá barra indireta, aí o bot manda assim, reclama quando tá com a luz acesa, mas deixa o pisca-pisca ligado um mês direto, tá ligado? Nossa. Pior que é verdade. Ele é muito genial. É verdade. Pra quem não sabe, tem o grupo do ACC no Telegram e tem também no WhatsApp. E as músicas que rolam aqui nos recadinhos da galera são sempre indicadas pela galera do Telegram e pela galera do WhatsApp em semanas alternadas, né? Então, nesse programa que eu tô gravando aqui com o Fabiano, vocês estão ouvindo as músicas que a galera do Telegram indicou. E no programa seguinte, do WhatsApp, e assim por diante. Por isso que de uns tempos pra cá, vocês têm ouvido umas músicas meio doidas aqui. Esse cara mandou uma mensagem. Pô, você colocou a música do Araqueto na leitura de e-mails e tal? Eu tive que explicar que não fui eu, né? A galera que pediu. Ué, eu nunca consigo, nunca chego a tempo. Quando eu chego, você falou lá, galera, manda 3 músicas. Aí, quando eu chego, acabaram de mandar a terceira. Nunca consigo mandar uma música. Mas isso aí é o Febrini que tá falando que é pra ter interação, mas é só pra ele não ter trabalho de ficar procurando música, né? Olha que filho da puta. Barra indireta. É assim, barra indireta. Mesmo. Barra ingratidão, né, cara? O Leandro manda aqui, ó. Olá, CC. Vacilaram numa afirmação do programa de rock and roll, né? O Santana não participou de música com o Matchbox 20 lá, o Matchbox 20. Entendi. Ele chamou o Rob Thomas pra cantar a faixa Smooth no disco Supernatural. Oh, que maneiro. Vocês citaram as guitarras com assinatura e disseram que o Slash usava a Gibson Les Paul. Vocês já ouviram o som do próprio Les Paul? ele e sua esposa, Mary Ford, criaram uma série de inovações tecnológicas que são usadas ainda hoje na música. Exemplos: a guitarra moderna com captadores. Antes se capturava o som dos instrumentos. Ele mudou isso e foi esse instrumento novo que possibilitou que o rock fosse o que é hoje, né? Ele inventou a gravação multicanal, que você como editor pode falar melhor. A primeira música gravada com multicanais foi Lover, e curiosamente o lado B do disco era uma música chamada Brasil, com Z. Olha que legal. Legal. Ele inventou o overdub, o efeito phaser, o delay e, claro, desenhou a guitarra que levou o nome dele, né? Ele não é importantão assim como o nome de rock, né? Porque lá o programa foi Os Deuses do Rock e tal. Sim. Porque ele veio antes do dele e etc. Mas ele é, sem dúvida, um dos guitarristas mais importantes da história, se não o mais importante. Complicado falar disso. Quem é que te chamou de analfabeto musical mesmo? Foi o Branco? O Branco. Meu, se ele acha que você é analfabeto musical, eu nunca vou falar de música com ele. Nunca, nunca. Porque acho que ele vai voar uma... dar uma cadeirada na cabeça se eu falar de música com ele. Não, você quer deixar o Branco bravo? Falem mal. Olha só. Vou fazer uma zoeira aqui, hein? O Branco provavelmente não vai ouvir esse programa. Façam uma zoeira com ele. Falem mal. O nome dele lá no Facebook é Marcelo. Do Branco, tá sempre marcado nas postagens onde ele participa aí no ACC, no site e tal. Falem mal do Faith No More, cara. Porque eita, ele fica putaço. Ele é mega fã do Faith No More, tá ligado? Assim que eu parar de gravar aqui, eu vou mandar uma mensagem lá no Facebook falando: caramba, Faith No More mó bosta. Mano, que vai ser maravilhoso. O foda disso aqui, Leandro, que você tá falando, né? De pô, talvez ele seja o mais importante e tal. É aquela parada de que, meu, por exemplo, se você pegar um ferreiro, né? Um ferreiro, ele vai e produz uma espada. E aí vem o matador de dragões, pega aquela espada que o ferreiro produziu, ele vai lá até a caverna do dragão e ele mata o dragão. E quem se torna o herói é o cara que matou o dragão. Não é o ferreiro, tá ligado? Uhum. Mas aí você fala, pô, mas se o ferreiro não tivesse feito a espada especial, mágica, ele não teria matado o dragão. Eu concordo. Mas é muito complicado você falar que, pô, realmente o herói é o ferreiro. Porque se o cara não tivesse ido lá matar o dragão, ele ia ficar lá na forja com a espada. Porra, mas a gente tá falando do Slash, velho. Aqui, o Les Paul, realmente, ele tem toda essa importância, ele é um cara foda, né? Só que ele é um ferreiro, né, mano? E como a gente tava falando lá dos deuses da guitarra, a gente tinha que citar os heróis, né, cara? Porque senão ia ter um monte de dragão por aí, né? Ele continua aqui, ó, sobre o David Gilmour, ele disse em uma entrevista que eu vi que como ele é um guitarrista limitado, ele não conseguia fazer notas rápidas, e ele decidiu estender a nota, ponto pra ele. E ficou foda. Sim, ele é maravilhoso, sonoridade incrível. Agora, sobre o que você falou de ninguém alterar os solos dele, aconselho fortemente, ouça o disco ao vivo do Pink Floyd chamado Pulse. Ele não faz nenhum solo como no disco. Ele acompanha o solo que está na sua cabeça, então, mas ele é ele. Eu falei que a galera não muda. Ele faz o que ele quiser, cara, ele é o David Gilmour. O solo é dele, mas o solo é dele, ele pode mudar. Né? O que você disse é que o pessoal não tinha moral de mudar o solo do cara. Ele manda aqui, ó. Um grande abraço, foi um ótimo podcast, e ele põe um PS. Conheci o ACC esse ano e rapidamente ele entrou na minha lista de podcasts obrigatórios. Obrigado por todo o esforço e carinho que vocês despendem na criação do podcast. Ele é realmente um produto de muitas qualidades. Feliz ano novo pra vocês. Pô, obrigado, Leandro. Feliz ano novo pra você também, cara. Que esse ano seja lindo. Continua ouvindo a gente, continua mandando e-mail e continua fazendo parte da família ACC aí. Porque agora nós não temos ouvintes, Fabiano. A partir de agora, nós temos amigo ouvintes. É, olha, é uma categoria nova de... Vai tirando. Obrigadão, Leandro. Feliz ano novo pra você também. Eu também vou mandar o meu PS aqui. Eu também conheci o ACC este ano. Na verdade, eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha parado pra escutar e tal. E rapidamente também entrou na minha galeria de podcasts preferidos, que eu não ouço muito, acho que eu ouço uns 10 só. E então entrou na minha galeria de podcasts preferidos, obrigatórios, e é isso aí. Agora eu tô ajudando a galera aí com o máximo que dá, tento participar mesmo. Tentei fazer uma ilustração mais ou menos aí, e a galera... Ficou maravilhosa, cara. Foi engraçada, né? Sim, ficou lógico, tão ruim que ficou engraçada. As divertidas são as melhores, pô. Ninguém quer olhar pra um desenho aqui e se emocionar. A gente quer dar risada. E aí, eu também tô fazendo uma timeline do desafio do Febrin, né? E propôs um desafio aí do pessoal, eu tentei, tô fazendo a linha temporal, tá bem complicado porque eu sou meio perfeccionista, né? Você tem um defeito, é ser perfeccionista. Então, eu tô tentando fazer bem certinho aí com umas paranoias que eu tenho às vezes, tipo, ah, é o podcast sobre cenas fodas. Então, eu ouvi o podcast hoje pra saber qual é o filme mais antigo que vocês tinham falado. Que é o Três Homens em Conflitos, né, no caso. Pra eu colocar ele na timeline no ano do filme mais antigo. Então eu sou meio bizarro com esses negócios. Então eu tô tentando fazer um negocinho bem feito. Depois eu mando aí, o Febrini posta e espero que vocês curtam. Aí, e é isso aí. Faz a timeline aí. Vocês também que estão ouvindo, mandem pra gente aí. Tamo junto. Antes da gente passar dois recados rápidos aqui, eu quero falar uma parada. Não é uma bronca não, é só um toque, tá? Eu agradeço todo o carinho que vocês têm por mim, todas as mensagens que vocês sempre mandam e etc. O feedback é maravilhoso e tal. Mas eu, Febrini, tô me sentindo um pouco constrangido com a parada que tá acontecendo. Muitas vezes, galera, vocês relacionam o ACC ao Febrini. E tipo, eu já até falei isso em outros programas, em tom de brincadeira e tal. É legal, eu não acho ruim, sabe? Eu tô aqui pra vocês o tempo todo. Eu interajo pra caramba com qualquer um, em qualquer lugar. Mas, pô, falem um pouco da equipe também. Falem um pouco da equipe também, sabe? A galera trabalha tanto, manda tão bem, sabe? Muitas vezes, Fabiano, o ouvinte, ele manda um feedback e ele manda assim, nossa, esse episódio foi maravilhoso. Parabéns, Febrini. É tipo, foda. Pô, obrigado. Eu acho legal, eu não tô reclamando do feedback, tá? Por favor, me entendam. Mas, tipo, não é só o Febrini, tá ligado? Parece, às vezes, que, tipo, sou só eu. E eu, como sou uma pessoa que me coloco muito no lugar dos outros, me coloco no lugar da galera do ACC. Do Wilde, da Grock, do Branco, do Raul, da Kel, sabe? Da Sally. Eu me coloco no lugar deles. Será que é legal eles ficarem mês após mês, ano após ano, lendo feedbacks assim? Que programa foda. Parabéns, Febrini. Troquem o Febrini por ACC que tá perfeito, tá ligado? É, foi me direto até pra mim agora aí um pouquinho, hein? Mentira, eu tenho que parabenizar o pessoal, mas eu acho que naturalmente acaba ficando um pouco nas suas costas, assim, não que eles não façam muito. Mas não é por maldade, que as pessoas fazem, entendeu? Por isso que eu tô falando, não é uma bronca, é só um toque. Porque às vezes a galera manda assim, sabe, e esquece do resto da galera. Tem muita gente que gosta do pessoal da CC aqui, sabe? Pô, qual é o seu preferido? Ah, meu preferido é a Celis. O menino mandou e-mail pra gente, a gente vai ler em outros programas, ficou um monte de e-mail aqui guardado, falando que ele adora a voz da Celis. Ali, etc. Pô, eu li e eu achei maravilhoso. Porque eu sinto falta também, sabe? Pô, a equipe do ACC, eles fazem 90% do trabalho, cara. Eu sou só a ferramenta que chega aqui e começa a apertar as porquinhas e os parafusos, tá ligado? Toda a parte da máquina, eles que fazem. Vocês, ouvintes, são o combustível que faz a máquina girar. E eu sou só o cara que dá manutenção. Dois recados rápidos aqui pra gente fechar essa leitura de e-mails gigantes. Toda vez que o Fabiano participa... é que eu gosto de falar. Eu falo muito. Fala e outra. Pra caralho. E outra, a gente tá voltando de férias, tem que falar bastante mesmo, pô. É verdade, né? Primeiro recadinho, um amigo nosso, Rafinha, ouvinte do ACC, né? Agora amigo ouvinte do ACC, ele tá com um podcast novo aí no SoundCloud. O nome do podcast dele é Flores no Asfalto, vai ter link aí na descrição. É um podcast de storytelling. Então não é papo assim que a gente tá falando, ele conta histórias, né? Ele lê textos, ele coloca áudios de algumas pessoas contando histórias e tal. É bem legal, Flores no Asfalto, vai ter o link aí no post. E pra você que tá ouvindo essa música e já conhece o ACC, sabe do que a gente vai falar, tem todo o começo de ano. Pra você que tá chegando há pouco tempo no ACC, prepare o seu coração, porque está chegando o especial de desilusões amorosas do ACC. É maravilhoso! Então é o seguinte, vocês conhecem já o programa que ouvem, e pra quem não conhece, o programa de desilusões amorosas do ACC, ele funciona assim. As pessoas mandam um e-mail pra gente contando as suas histórias de desilusão amorosa, contando as desgraças, merda que aconteceu e tal. Então, comecem a mandar os e-mails de vocês. A gente tá recebendo os e-mails até o dia 5 de fevereiro. A gente vai gravar esse programa no dia 5 de fevereiro, então tem que chegar esses e-mails. A gente precisa de pelo menos 15 e-mails para poder gravar esse programa. Então mandem os seus e-mails, mandem as suas histórias de desilusões, os tocos que vocês levaram na vida, as merdas que vocês fizeram, tudo que é relacionado ao coração, assim. E lógico, se você não quiser se identificar, não tem problema, coloca um pseudônimo, ou então escreve lá, Febrini, galera do ACC, arruma um pseudônimo pra mim, que aí a gente coloca um pseudônimo maneiro aqui e ninguém fica sabendo, tá? Mandem os seus e-mails, acesse o Flores no Asfalto e vamos agora, Fabiano, para a Terra-média falar das mulheres de Tolkien. Aí sim, agora vamos falar das mulheres de Tolkien. Tolkien, né? Não sei muito bem como se pronuncia. Que as esse nome mulheres é de Talco. São as mulheres que trabalham para a farmácia. Um cast muito importante, porque esse ano de 2016 eu acredito que tenha sido o ano da representatividade feminina no cinema. Nesse e eu acho momento, que. Cara, o áudio tá subindo, porque o Fabiano fala pra caralho. Fala pra caralho. Desculpa, galera. Desculpa. Para de usar droga, Sérgio. Cara, no universo do Tolkien aí, né, em toda a mitologia que ele criou, né, o que as pessoas chamam aí de compendium, né, todo aquele imaginário dele. O legendário aí. É, o legendário, né. Existem muitas mulheres fodas e tal, e algumas delas não são necessariamente mulheres, né, como a gente entende aí, né, uma mulherzinha élfica, uma mulherzinha humana e tal. São seres celestiais, né? Lá no cast de Fëanor a gente falou um pouco disso, né? Tem toda aquela parte da mitologia do Tolkien que foi criada através da música, né? E tal, origem do universo, do mundo, aquela coisa toda. E nessa canção, nessa música, muitos participaram ali. Esses que participaram acabaram descendo pra Terra. E quando eles desceram pra Terra, Eru Ilúvatar, né? Que é o deus fodão aí, falou pra eles, olha... Vocês têm autonomia para ser o que vocês quiserem, né? Isso também é uma das coisas legais da obra do Tolkien, né? As criaturas escolhem a forma que elas querem, né? Então ninguém desceu hominho e mulherzinha, né? Eles tinham um pensamento, eles tinham ali um sentimento, né? Que o Tolkien até escreve que era muito relacionado ao temperamento deles. E quando eles desciam, eles escolhiam, né? Olha, eu quero ser um homenzinho, eu quero ser uma mulherzinha, né? Tipo, essa decisão de gênero é tipo, não é baseada em eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela. Não. É tipo, você. Com aquilo que você sente, né? Com aquilo, como o Febrinho falou aí, do temperamento. O gênero veio a partir disso, não de uma imposição genética ou algo assim. Que não é tão difícil do que acontece hoje em dia, né? E Tolkien escreveu essa porra em 1900 e... Sei lá, ele começou a escrever isso aí, né? Então... Bem isso. Já começa a matar aquela polêmica boba logo de início, né, cara? Separamos aqui algumas mulheres super importantes pra falar pra vocês, né? Cada uma delas aqui, ou a grande maioria, daria um programa só delas. Inclusive, lutem e Beren, esperem, vai ter um programa nosso CC só sobre isso. Eu tô esperando um pouquinho mais que a gente precisa, né? Que eu quero fazer uns audiodrama foda pra caralho. Então é o seguinte, vamos começar aqui falando da Yavanna. A Yavanna, que é uma dessas, né, entidades aí, foda pra caralho e tal. Ela é conhecida por ser muito amorosa, né? Ser muito terna e tal. E ela é mulher do Aulë, né? O Aulë é aquele ferreiro lá na mitologia do Tolkien que criou os anões. Sim. Os anões não foram criados por Ilúvatar, foram criados pelo Aulë. E ela é a criadora da fauna e da flora. Nossa, essa parte é muito foda. Você imagina, tipo, pra quem não é tão fissurado em Tolkien, aí você se depara com uma coisa dessa de, tipo... essa mulher, ela criou simplesmente a fauna e a flora de tudo que existe. Tipo... Mano, é genial, não tem como você chegar e falar, nossa, essa mulher é simplesmente uma única mulher, não. O foda é que não fica só nisso, sabe? Não é só só a criação da flora e da fauna, mas tudo que ela acaba representando, né? E lembrando que ela, primeiro, aqui tem alguns pontos pra gente analisar, né? Aqui durante o programa a gente vai falar de uma forma super resumida, porque é o que eu falei, é muito complexo, então cada personagem daria um cast só deles, mas uma maneira de analisar é a forma como a Yavanna criava as coisas, né? Porque todo o Ainur Nindale, que é o primeiro livro lá, né? A criação do mundo, tem aquela questão da música, né? E, cara, eu imagino muito ela cantando, sabe? Ela vai cantando e as coisas vão aparecendo, nossa, vai subindo e tal. Deveria ser lindo e também deveria ser assustador, né? De se observar. Tipo, ela levantando a mão e surgindo uma montanha. e aí o gelo, sabe? E aos pés ali a floresta e não sei o que, e o barulho que isso devia fazer, né, cara? Uhum. As coisas nascendo, crescendo, os troncos estalando, né? As folhas sacudindo, aquela porra toda. Mas essa é a música, né? Se você for parar pra pensar no, de uma maneira mais poética, assim. A música, o barulho das coisas surgindo, os cantos dos animais, os cantos dos pássaros, né? O barulho dos animais. Uhum. É um certo tipo de música. É um som que nunca existiu e que tá ali e é harmonioso, sabe? Não é algo violento, assim. E até a própria violência, tipo, das rochas saindo do chão, das montanhas surgindo, faz parte da música. Sim, é que eu vejo um pouco dessa coisa terrível, porque ela é super poderosa, né? A Yavanna, ela é um dos seres celestiais ali mais fodas do começo do mundo e tal. Então eu imagino que pra uma pessoa assistir a isso, devia ser tipo, caralho, o mundo tá acabando. Sabe, olha só, ela tá rachando a terra e daqui a pouco ela encheu aquilo de água e começou uma cachoeira lá na frente e não sei o que, sabe? É super, assim, overpower, né, cara? É muito foda. Sim, o fantástico nela também é que, até por isso, pelo fato de ela ter criado, dela ter imaginado a fauna e a flora, que ela acaba se tornando a mais, sei lá, incisiva quando vai defender a terra, né? E, putz, mano... É foda, porque as coisas que ela imaginou, tipo, os entes, mano, ela criou os entes, tipo, os entes, gente, ela criou os entes, vocês estão entendendo? E as águias gigantes também. É verdade. E as águias tem a mão, mano. Ela era patrona do Radagast, ou Radagast. É maneiro essa relação, né? Primeiro, a gente tem que lembrar que enquanto ela tava construindo isso tudo, o Melkor, né, que até então ainda não é Morgoth, que é o Senhor do Escuro lá, tava destruindo tudo, né? Então você vê, ela tava lá fazendo tudo bonitinho e ele era dissimulado, né? Porque ele não queria mostrar num primeiro momento que ele era safado, né? Aí quando ela virava as costas, ele vinha, derrubava tudo, cagava ela, olhava e falou, ué, acabei de fazer uma floresta aqui. É, né? Irmãozinho, né? Que, aliás, ela foi a primeira a ficar, tipo... contra ele, né? Falou, esse cara é filho da puta, ó. Tudo que eu crio ele quebra, meu. Exatamente. E a segunda relação interessante é esse negócio que a Sally falou, que ela criou os entes. E aí você para pra pensar. O Aulê, ele criou os anões. E aí, a Yavanna não gostou muito. Porque ela falou assim, porra, os anões, cara, tem todo esse lance do machado. O machado corta a árvore. E os anões, como ferreiros fodas que são, tem que alimentar as caldeiras deles, né? E não tem energia elétrica nem petróleo na Terra-média, né, cara? Então, tem que cortar a árvore, né, pra fazer aquilo. E aí ela fala assim, vou ter que criar os entes pra defender um pouco a floresta. Porque senão os caras vão, né, arrebentar tudo. Legal essa relação, né, entre o marido e a mulher, dando equilíbrio pra coisa, né? Porque talvez se não existisse esse equilíbrio, os anões iam... dizimar florestas e florestas aí como nós, seres humanos, fazemos hoje, né? A gente dizima as florestas tanto que não dá tempo delas crescerem de volta, né, cara? E a gente tá com cada vez menos floresta no mundo, né? Porque a gente não tem um ente aí pra defender as nossas matas, né? Sim. Nossa, é um conceito do Don't Starve. Exatamente. Quando a gente tá jogando. Se você começa a cortar muita árvore, começa a levantar uns entes lá pra ti. Uhum. A gente já chama até de ente. A gente chama de ente mesmo. Raquel, quando vê um desse aí, fica louca. Meu Deus, o ente, fudeu. Exato. As árvores somos nós, né? Isso aí tá no Silmarillion. Não, e tem até, assim, uma coisa que eu percebi muito, a gente tava até conversando anteriormente aqui, que sempre tem essa ligação, sabe? O Tolkien buscou sempre fazer essa ligação de o marido e a esposa se completarem, sabe? De eles não serem um só, superior ao outro, sabe? Ela depende dele assim como ele depende dela. Isso é muito foda, mano. As mulheres desse país aprenderam há muito tempo. Os sem espadas serão mortos por elas. Não temo a morte nem a dor. Isso que você falou, Sally, até reflete um pouco na Varda, né? Que é também um ser celestial, como a Yavanna, e que também é super poderosa e tem uma relação muito foda com o marido, né? A Varda, ela é a mulher do Manwë. O Manwë é o rei dos Valar, né? E o Manwë, quando ele subia lá no trono dele, né, cara, e sentava ao trono, quando a Varda tava ao lado dele, ele conseguia ver muito mais longe do que ele via normalmente. Sim. E ao mesmo tempo, nossa, quando a Varda tava ao lado dele ali em cima, os dois estavam juntos, ela conseguia ouvir muito mais longe do que qualquer pessoa. Então eles se complementam muito, né? É muito aquele lance do companheirismo, né? Que a gente vê em muitos casais, é, né? Olha a mensagem que dá de tirar disso, sabe? De tipo, não é porque ele já tem um poderio que ele sozinho ele pode ser bonzão. Ele busca estar ali com ela pra ser melhor, assim como ela. E mesmo sendo o tipo um rei, né, dos Valar, os elfos consideram, na verdade, ela, né, a mais poderosa dos Valar. Sim, exatamente. Sim. Tipo, quando eles saíram, né, do lago de Kuivienen, que foi como quando os primogênitos, né, de Ilúvatar chegaram na Terra-média, a primeira coisa que eles viram foram as estrelas. Uhum. E as estrelas são a criação de Varda. Ela é a senhora das estrelas. Né? Uhum. Isso é muito foda. E eles chamam ela de Elbereth. E até durante o Senhor dos Anéis, né, até o próprio... O Sam chama muito, invoca, né, o nome de Elbereth. É tipo uma reza, pra galera conseguir imaginar legal, você que nunca leu a obra do Tolkien, é tipo uma reza, sabe? Quando os caras tá na merda mesmo, eles começam meio que fazer uma reza e eles começam a chamar o nome Elbereth. Lá, principalmente quando eles chegam em Mordor, né, o Sam e o Frodo, é foda, os caras estão no desespero do caralho. Tem hora que o Sam tá dentro de um buraco lá, uma escuridão fodida, aquela coisa toda, e ele só fica falando isso, Elbereth. É a estrela que a Galadriel deu pra ele, né, uma criação da Varda, que é Erendil, né, que é o nome da estrela, que é aquele, por isso é aquela coisa que fica brilhando, né, uma criação dela, e meio que quando ele fala isso, ele meio que tá invocando ajuda da Varda pra resultar o brilho Larac, do frasco, né. É uma história também gigante, né, desse frasco, né, o pessoal vê lá no Senhor dos Anéis, não tem ideia, né. Esse frasco vem do brilho da estrela Earendil, que a Varda, né, criou, entre aspas, aí, que a Galadriel prende esse brilho dentro da água naquele espelho que ela tem, né? Que é um espelhinho feito de água e tal. Então a luz daquela estrela é tão forte que ela consegue contaminar a água. Ela consegue preencher a água com luminosidade, né? Só que ali também tem todo um lance do Earendil, né? Que foi um cara foda também da Terra-média, que levou uma Silmaril pro céu e tal. Tem até uma ligação entre a Varda e a Yavanna, que essa luz que ela utilizou, ela foi da luz de Telperion, uma das árvores de Aman. As árvores de Aman, né? Telperion e Laurelin foram criadas pela Yavanna, né? Que foi a primeira mulher que a gente falou aqui. E tem, cara, isso aí tem relação com a história inteira, tipo, com todo mundo, sabe? Porque quando eles chegaram era escuro do caralho, aquela coisa e tal, precisavam, né, iluminar ali de alguma maneira. Porque o escuro, que o Tolkien chama de escuro, tem muita ligação com o mal, né? Com coisas ruins. Uhum. Então o escuro incomodava eles, né? O escuro incomoda muito as pessoas, assim. Com exceção dos orcs, que amam o escuro, né? Adoram e tal. Uhum. Tem até a diferenciação aí dos orcs pros Uruk-hai, que a gente vê lá no Senhor dos Anéis, aquela coisa que os Uruk-hai, eles conseguem andar durante o dia, né? Isso para um orc era quase impossível. A luz incomodava tanto eles, de uma forma física e de uma forma espiritual, que eles não conseguiam sair na luz, né? Mas o Uruk-hai não, ele é um orc muito mais foda, então ele consegue, né? E por conta dessa necessidade de luz... Que a Yavanna cria as árvores, né? E elas têm um brilho tão incrível e foi um feito tão maravilhoso que quando o Melkor destrói elas, né? Junto com a Ungoliant. Ela mesmo fala, né? A Yavanna fala, infelizmente não posso fazer outras. Porque existem coisas na vida que a gente faz uma vez só e a gente põe tanto carinho, tanto amor que quando elas se destroem, não tem como a gente recriar. Sabe, se eu fizer vai ser alguma coisa parecida, mas nunca vai ser tão foda quanto elas eram. Isso é muito maneiro, reflete muito a nossa vida, né? Tem coisa na vida que você realiza e depois pedem pra você fazer de novo, ou você tem que fazer de novo, você fala, cara, não vai ser a mesma coisa, sabe? Exatamente. As mulheres desse país aprenderam há muito tempo. Os 100 espadas serão mortos por elas. Não temo a morte nem a dor. Quando as árvores são destruídas, né? Vem a Nyena, que é uma outra Valar, e junto com a Yavanna, fazem as duas árvores darem, tipo, o último fruto, sabe? Uhum. E daí, desses dois frutos, né, da Telperion, vem a Lua, e da Laurelin vem o Sol, que uhum. o conceito de Sol e Lua, lá, que são diferentes, assim, na criação do... São até dois seres que vão em cada um e representam e tal, por conta daquele negócio que a gente falou novamente, da escuridão, né? Não tinha ainda esse conceito de dia e noite, porque durante a canção que criou tudo, não foi criado o Sol e a Lua. Foi criado Arda, né? Que Arda é o planeta. Arda é a Terra, onde está a Terra-média, onde está Valinor, todos os continentes ali. Então, quando criaram Arda e quando criaram as estrelas e tudo mais, o Sol e a Lua não foi feito, né? No primeiro momento. E o maneiro da Kel citar uhum. a Nienna é que a Nienna, ela lavou a escuridão com as lágrimas dela. Cara, eu acho isso muito bonito. Porque a Nienna, ela é aquela que pranteia, né? Ela é aquela que pranteia todas as dores e os ferimentos do mundo. Ela conhece como a solitária, né? Ou senhora da compaixão. Exato, né, cara? Ela tem uma compaixão muito grande por tudo, né? E por isso que ela é sempre, se tiver imagem na internet e você conseguir ver, né? Ou se você for ler, você vai ver que ela tá sempre chorando, tá sempre lamentando, pranteando alguma coisa, né? E ela tem muito aquele negócio da compaixão. Tanto que o Melkor, a gente falou lá no cast do Fëanor, em determinado momento ele vai, se ajoelha na frente do Manwë e pede perdão, né? Desculpa, eu fiz umas cagadas aí, me perdoa. Só que ele era filha da puta desde o começo. E o Tulkas, que é um personagem que eu amo, falou, mano, não perdoa esse cuzão aí porque ele é filha da puta. E aí, ela, a Nienna, foi a única que realmente falou assim, pô, cara, será que ele não merece perdão, sabe? Será que todas as pessoas que são ruins estão condenadas realmente a serem ruins pra sempre? Você vê, cara, ela teve tanta compaixão que ela sentiu pena do Melkor, velho. Tá ligado? Olha o nível de compaixão que ela tem, né? É muito divino. E uma outra parada é que o Tolkien, ele fala, né, que ela chora, só que ela não chora por si mesma. É o nível de compaixão, assim, cara, de você abdicar de você pra se dedicar ao outro. E uhum. isso é um negócio, assim, que você não encontra. É muito difícil. Sim. E o Gandalf, ele foi um dos vassalos da Nienna, sabe? É a compaixão que a gente vê no Gandalf e toda essa solidariedade dele... Foi coisas que ele aprendeu com ela. Até no Senhor dos Anéis, eles falam muito que as palavras que Gandalf fala são ecos de Nienna. Sim, totalmente. Ele era meio que um discípulo, né? Muita gente vê aquele conceito de que, pô, tem o jovem e ele tem o discípulo que é o Gandalf, né? Seria ali, no caso, o Frodo, né? O Gandalf ensina Sim. muito aquela coisa e tal. Até pros caras que são adultos, o Gandalf ensina o tempo todo, né? Pro Aragorn, pro Legolas, pro Gimli e tal. Mas ele aprendeu de alguém. E aí você pensa, o Gandalf é foda pra caralho. Imagina a mentora do Gandalf. Quão Exato. Foda que ela era, tá ligado? Sim. Porque se ele tem toda aquela compaixão, né? Toda aquela preocupação com o bem, né? Que o Gandalf, apesar de ser meio porra louca lá, ele tem toda uma preocupação com o bem-estar, né? Ele não quer dar mole pro mal nunca, né? Então ele tá muito relacionado com ela nisso também, sabe? Nessa coisa da compaixão. De sentir o que o outro tá sentindo. E por isso, inclusive, que ele se afeiçoa muito aos hobbits, né? Porque ele olha aquela destruição toda, que o Gandalf, ele tá antenado na Terra-média toda, né? A gente fez um programa sobre o Gandalf aí, falando toda a história dele. E quando ele vê o condado, ele se sente bem ali. Ele fala, meu, eu gosto de ficar aqui no condado, porque isso aqui limpa um pouco a minha mente. Olha só esses seres, cara, eles estão aqui numa boa. Nem parece que eles fazem parte da Terra-média, tá ligado? Por isso que ele se identifica muito ali, porque todo esse lance com a Nienna também, sabe? Dessa coisa da compaixão e tal, e um pouco de paciência também, né? É legal que também isso daí ele passa depois pro Frodo, então meio que a imagem dela, né, e a questão dos ensinamentos que ela deu pro Gandalf sempre vai ser passado de frente pra frente, conforme for acontecendo. Sim, totalmente. Só um plus aqui, Quando a gente falou aqui da Telperion, né, só voltando um pouquinho, da Laurelin e da Lua, e conceito da Lua e do Sol, quem dividiu o dia e a noite foi a Varda. E ela teve a ajuda de uma outra Valar, que a gente não vai entrar muito, né, no assunto dela, mas é da Esther, que ela era como se fosse a curadora. Ela era tipo uma médica, assim, dos Valar. Ela cuidava dos feridos e tal. E ela ajudou... nessa divisão de dia e noite. E aí, dando assim descanso pros elfos e por conta do... e definindo, né, que a noite era o momento que eles iam descansar e se revigorar, assim. Sim, muito sim. Bacana. É tanto que quando os filhos de Ilúvatar nascem, tá escuro, né? Tá noite, né? Sim. Porque só tem as estrelas lá porque não tinha como ter outra coisa, né, cara? Era só noite, não tinha dia ainda, né? Não existia. Sim. Até tem um conceito, né, dos elfos escuros, os elfos da escuridão, assim, porque eles nunca chegaram a ver a luz da lua e do sol. Uhum. Que só veio aparecer depois. É um conceito que veio depois do surgimento dos elfos. As mulheres desse país aprenderam há muito tempo. Os 100 espadas serão mortos por elas. Não temo a morte nem a dor. Puxando da nossa querida Niena, a gente tem uma personagem também que é muito foda, que é a Melian, né? Uma personagem... Melian! A Kel adora, né? Melian, a sábia. Sábia, é, olha sim. Aí. A Melian, ela é mãe da Lúthien, uma outra personagem que a gente vai trocar ideia aqui depois, que também é, puta, pra mim... Não tem igual e tal. O maneiro da Melian é que, apesar dela ser tida como a sábia, ela também era muito doce, né? Ela era muito doce, sim. Assim, muito terna, né, cara? Tem aquela coisa da ternura, né? Aquela coisa da leveza e tal. Inclusive, ela simplesmente ensinou os pássaros a cantarem. E eu acho que isso aí já só mostra isso. Que ela é foda. Só isso. Só isso que ela fez. E ela era vassala da Esté também. E por conta disso, ela tem muita essa habilidade de encantamento e tal. Pois mais pra frente, ela cria o Cinturão de Melian, que é tipo uma das magias mais fodas, assim, penetrável. Cinturão de Melian, que era pra proteger o reino, né, cara? Que era uma parada... Reino de Tingol. De Tingol, né? Era só simplesmente uma parada que a galera não conseguia atravessar, através de uma magia foda lá. Muitos acham que era tipo uma doma mesmo, né? Mas como era mágica, o Tolkien diz que os seres escuros se perdiam ali, né? Eu não sei se eles realmente batiam no escudo, ou se eles entraram ali e, tipo, saíam no mesmo lugar de onde tinham vindo, dava um negócio meio labirinto mágico, né? Sim. A própria Galadriel se inspirou nela, né? Foi meio que uma pupila dela também, e até fez um cinturão lá no... Eles citam lá no Senhor dos Anéis. Em Lothlórien, tem uma magia em volta de Lothlórien que é inspirada. Ela foi meio, tipo, a Galadriel, ela foi meio, tipo, uma ali aprendiz da Melian também. Uhum. Tanto a Galadriel como a Melian fez que o pão da viagem élfica que eles entregam, tipo, distribuem pros elfos, sabe? E ela era muito caridosa. Isso, esse pão aí mesmo. E ela era muito carinhosa e atenciosa com a raça humana, a Melian. Ela tinha esse cuidado, assim, com os humanos. Uhum. Legal que a Melian foi a única Maia que se casou com um elfo. Sim. Que aí já começa, né, uma das grandes sagas aí do Senhor dos Anéis, que vai ser a história da Lúthien e do Beren, né? Do Senhor dos Anéis não, da mitologia do Tolkien. O maneiro também da Melian, cara, é que ela tinha um canto tão doce, isso também reflete na Lúthien, né, na filha dela e tal, que quando a Melian cantava, lembrando que aqui a gente tá falando do começo ali de Arda, né, do começo desse mundo do Tolkien. Então as coisas estavam acontecendo o tempo todo, a gente tá falando, pô, a Yavanna tá criando, a Varda também tá criando, tá todo mundo fazendo uma coisa outra, sabe? Tem muita gente trabalhando de um lado pro outro, faz uma coisa, faz outra, não sei o que, nego tá fazendo torre e aquela coisa toda, né? Porque lá no em Valinor lá, tinham torres, tinham casas, tinham tudo, né? Então o pessoal tava trabalhando o tempo todo. Quando a Melian cantava, o canto dela era tão bonito, tão forte, tão poderoso, que a galera parava de trabalhar, as fontes paravam de jorrar e os animais sentavam pra ouvir. Olha que canto foda, cara. Olha que poder maluco, né? E aí entra um pouco naquilo também que a Kel falou, do conceito de descansar, né? Tipo, tava tudo numa loucura tão grande que a Melian trazia isso. Ela trazia aquele momento que você descansa, sabe? Às vezes tá uma loucura foda na sua vida, uma merda do caralho. Aí você senta assim alguma vez e você relaxa, você para um pouco, né? Você fala, putz, isso aqui foi importante pra mim, sabe? Talvez se eu não tivesse essa parada lá na frente, eu não tinha conseguido concluir alguma coisa que eu queria e tal. Aí você vê o quão genial o Tolkien era, né? Porque colocou ela como sendo ali aprendiz da Esther, né? E aí você vê que essa relação não era, tipo, simplesmente por à toa, sabe? E isso é muito foda. Uma outra coisa legal também é o encontro dela com o Tingol, que foi, tipo, uma parada tão assim, tipo, impactante, né, e forte, que os dois ficaram se olhando, assim, tipo, durante anos, tá ligado? O Thingol, ele era do clã dos Telerin, e ele era irmão do Singolo, e os dois meio que lideravam o clã, e eles estavam partindo por dentro do bosque, né, de um bosque pra poder encontrar um novo lugar pra ficar e etc. Uhum. E nisso, ele se perde no bosque e ele ouve a Amélia cantando. E ele vai seguindo a voz dela até que ele encontra ela e os dois ficam se olhando, tipo, durante anos. Sim. E aí o pessoal desiste de procurar ele e vai embora e deixa ele pra trás. E daí, dessa união, nasce o reino de Doriath, né? Uhum. E aí os Elfos Cinzentos, que são os descendentes dele e tal. Sim, e que dá também origem à nossa querida Lúthien, né? Que é uma personagem incrível aí, que, cara, a história da Lúthien e do Beren vai ter que ser feita aqui no ACC, não tem jeito, é muita coisa. Mas pra falar um pouco dela aqui de forma superficial, já falar o quanto que o Thingol é hipócrita, né? Porque quando a Lúthien encontra com o Beren, eles têm um pouco dessa relação, né? Ela também tá lá no bosque, ela também tá cantando, né? O Beren também ouve ela, ele fica meio que congelado, e aí ela vai, depois ela volta, aquela coisa toda. E aí quando eles vão falar com o Thingol fica super ofendido, que o Beren é um humano, né? E ela é uma elfa, Lúthien. E o Thingol, não, eu nunca vi isso. Não, quem duas... fala? É, então, o né? O cara meio maiar com sei o quê e vem falar uma porra dessa. É, e ele fala, nunca vi duas raças se misturar. Que filho da puta, né, cara? Que porra é essa, meu irmão? Tu tá ligado, porra? Que cuzão, né? E aí ele passa uma missão simples pro Beren, né? Que é de boa. Nessa época o Melkor tinha conseguido a Silmarils, né? Tem toda aquela saga lá do Fëanor e tal, que a gente falou lá no outro programa. E aí o Thingol passa uma missão simples. Ele fala assim, ó, você faz o seguinte, então. Você quer ficar com a minha filha? Suave. Você só faz o seguinte, faz um favor pra mim. Vá ali na coroa do Morgoth, pega uma Silmaril lá e traz aqui, que aí... Tipo, fudeu. Só isso? Você quer que eu limpo sua bunda também, senhor? E aí entra toda a parte da Lúthien, né? Que é o foco aqui do programa. E a Lúthien ajuda muito nessa saga, né? Porque ela mesmo salva o Beren umas 10 vezes, tá ligado? Ela é muito foda. Ela tem toda aquela coisa do canto. Ela é descrita pelo Tolkien como a mais bela de todos os seres que Ilúvatar já imaginou. Então, tipo, é uma beleza assim que não tinha nem como a gente imaginar, sabe? Nego acha a Arwen bonita lá, né? Liv Tyler. Imagina a Lúthien também, né? Ah, que gata. E ele tem até a citação do Silmarillion que ele diz, né? Como as estrelas acima das névoas do mundo, tal era sua glória e sua beleza. Mano, meu Deus. Ela era foda. E tipo, a Lúthien meio que é uma inspiração do Tolkien na esposa dele. Tanto que no túmulo dos dois, tá lá o nome da esposa, tipo Edith Marie Tolkien, embaixo Lúthien. E o nome dele, John Ronald Reuel Tolkien, embaixo Beren. Assim, e é por isso que eu chamo a Kel de Lúthien também, e vocês não sabem disso. Mas voltando pra desgraça que rola nessa época, a porra toda rolando lá, né, nego tentando pegar a Silmaril, aquela loucura do caramba, ela ajuda muito, porque primeiro, ela ajuda o Beren a entrar, né, lá no reino de Morgoth, que ela pega a couraça de uma vampira, né, de uma morcega que existia, que era uma mensageira de Sauron, e ela põe essa couraça por cima e consegue voar, se disfarçar ali, e através de uma magia ela transforma o Beren num lobo-homem, né, ou num lobisomem aí, que é um conceito de que não existe isso de lobisomem como a gente conhece hoje em dia, né? Mas ali ela tentou transformar o Beren no lobo, mas talvez ela não tenha chegado lá, né? E ela conseguiu deixar ele meio lobo e meio homem, assim. E aí ela... Licantropia, né? Mas não é lobisomem clássico, tá ligado? Foi ela tentando transformar ele num lobo, né? Porque eles já tinham a ajuda do lobo, né? E aí eles queriam entrar lá. Lá o Morgoth tinha também um lobo vigia, né? Que é o Karkaroth. O lobo negro lá, e aí ela transforma ele num lobo, o Beren num lobo, pra eles entrarem lá. Quando eles entram lá, ela canta pro Karkaroth, que é um ser de escuridão total, tipo Sivan, filho da puta, se ligar pra uma canção, ele dorme, eles entram no salão, lá dentro, lá no miolo, ela canta Melkor em pessoa, maluco, pro Morgoth, e o cara dorme, cara, de tão bonito, de tão leve que é o canto dela, sabe? Então, bem ela... dormido, bem dormido, bem dormido. Bem dormido, bem dormido. inclusive a capa do CD do Blind Guardian é a Lúthien dançando e cantando nos pés de Melkor. Sim, muito foda, né? Que tem aquela coroa gigante na cabeça dele, assim. Blind Guardian que tem CDs e CDs aí inteiros dedicados à obra do Tolkien, né, cara? Nossa, muito foda. Aquela música que é tipo uma das mais famosas, que é Mirror Mirror, né? Que é inspirada na queda de Gondolin. Tipo, nossa, é muito... Fica, meu Deus! Resumindo a história, né? Eles conseguem pegar a Silmaril, só que a porra do Karkaroth acorda, come a mão do Beren, segurando a Silmaril. Aquela porra vai dar uma história gigante, que eu não vou falar aqui pra gente não queimar a pauta lá do outro programa. Mas no final, eles têm um duelo lá, né? O Karkaroth briga com o Uan, e aí ele morre, né? O lobo morre. Só que ele atinge o Beren nessa luta, né? E o Beren e o Uan morrem. E aí os caras vão lá, abrem a barriga do Karkaroth, tiram a Silmaril. Ele tá todo queimado por dentro. De maneira que quando eles tiram a Silmaril, a mão do Beren tá fechada ainda, segurando. E tá intacta, tá ligado? Nossa. Tanto era a vontade dele de pegar aquela porra e entregar pro Tingol pra ficar com a Lúthien, né? E aí o Beren morre e a Lúthien é um imortal, né? Então entramos aí num dilema desgraçado, né? Só que quando o Beren morre, ele vai lá pros salões de Mandos, né? Que seria, entre aspas, ali o deus do mortos, aquela coisa toda. E ele fala, pô, vou esperar um pouquinho aqui, porque os homens, eles não vão pro reino dos imortais, né? Eles vão pro mar de fora e se perdem pra sempre, o espírito deles, né? Ele meio que ficou no purgatório, né? Esperando. Exato, né? Ele falou assim, vou ficar um pouquinho aqui, vai que ela consegue chegar. E o Mandos, né, ele olha pro Beren e ele fica com, tipo, pensando assim, pô, cara, ela não vai chegar, ela não vai morrer nunca, porque ela é uma elfa imortal, tá ligado? Mas ele fala, deixa esse cara aí, né? Isso aí deve ser o que os humanos chamam de amor, né? Porque o Mandos, ele é um ser extremamente frio, né? Ele é um cara impassível, assim. Ele não tá nem do lado do bem, nem do lado do mal, né? Que faz ele também... Ele não tem sentimentos, né? Exato. Isso que dá um pontapé. Ele é lógico, né? Isso daí dá um pontapé, né? Pra depois que vai acontecer que a Lúthien faz uma coisa extraordinária. Exato. E mostra também como ele é relacionado com a morte. A morte não tá do lado do bem, nem do lado do mal, cara. A morte não tá do lado do elfo, nem do lado do homem, nem do lado do americano, nem do lado do israelense. Não tá do lado de ninguém, né? A morte é a morte pra todo mundo e acabou. Tem essa, não é tem lado. Inevitável. Exatamente, né? Então por isso que ele é meio assim, sabe? Ele é meio aquela coisa sem sentimento, não sei o quê. Só que a Lúthien se afunda em escuridão, numa melancolia desgraçada. Pra quem não sabe, melancolia antigamente era conhecido como a depressão hoje em dia, né? As pessoas melancólicas eram pessoas que estavam com depressão. E ela fica numa depressão tão grande que ela morre. Ela se afunda na sombra e o espírito dela fala assim, meu, vou abandonar esse corpo porque, né, não tem mais como eu viver aqui. E ela vai pros salões de Mandos. E lá no Salão de Mandos ela canta a canção mais triste que a Arda já presenciou ever, tá ligado? E a canção é tão triste que o Mandos fica emocionado. E o Tolkien descreve, caraca, nunca antes, nunca depois. Mas ele ficou emocionado apenas por essa vez. Tipo, caralho, que bagulho, essa mina é muito foda. Nossa. Aí que aconteceu que eles tinham que negociar, né? Que ou você, tipo, vai pro reino do o céu, né? Dos mortais. Uhum. Ou você fica na terra com o seu amado. Sim. Né, graças ao amor, escolhe ficar na terra com o amado. Exato, né? O Mandos fala pra ela, ó, você pode ir pra Valinor e viver lá eternamente como uma imortal, né? Lá na terra da paz, onde não tem porra de desgraça nenhuma. Ou você pode voltar pra Terra-média com o Beren, só que vocês dois como mortais. E ela volta junto com o Beren pra Terra-média e você vê, salvou ele mais uma vez, né? Salvou ele mais uma vez, porque tava poucas vezes já que ela tinha salvado. E aí eles vivem em reclusão, né? Eles se afastam de tudo e de todos e falam, meu, vamos ficar só nós dois, porque se a gente já se ferrou por causa de tanta gente aí, né? Vamos ficar só nós dois, senão a gente vai arrumar mais confusão aí e o Mandos não vai deixar mais uma vez, não. As mulheres desse país aprenderam há muito tempo. Os sem espadas serão mortos por elas. Não temo a morte nem a dor. Bom, agora a gente vai falar da Galadriel, que é a fodona. A vaca. Ela é tipo o Batman da Terra-média, porque o Febrino não gosta dela e ela é foda. Faz todo sentido. Melhor comparação. É, exatamente. Quando a gente falou no cast de. Quando a gente teve o cast de Fëanor, né? A gente falou, citou um pouco da Galadriel e da viagem, né, que fizeram. Ela era um Noldor, ela era uma Noldor. E de toda a viagem que eles fizeram lá pelo Recanto Gelado e tal. Matando inocente, chegar... matando parente, essa Galadriel é uma beleza. Exatamente. Nego velho do Senhor dos Anéis, nossa, que gente boa, não sei o quê. Só que não. Olha a revolta dessa pessoa. Mas ela ainda ela era fodinha, vai. Ela teve ali o contato dela, como a gente citou antes, com a Melian e aprendeu muita coisa e acabou ficando boazinha. Sim, sim. A Galadriel, ela é um ser muito antigo, né? Ela tava lá na Primeira Era, no começo lá da porra toda, na Primeira Guerra lá e tal. Então ela presenciou a história do mundo toda. A Segunda Era todinha ela presenciou, ajudou bastante. E a Terceira Era também, né? Na Guerra do Anel, aquela coisa. Então sabedoria é o que não falta pra ela, né? Tanto da história mesmo do mundo, quanto das magias, né, cara? Por isso que quando ela vê o Frodo lá, ela fala, eu vejo dentro de você. Não é que ela realmente tava lendo a mente dele, né? Tinha um pouco de magia, tinha, mas ela tem tanto conhecimento, tanta sabedoria, que só pela expressão do Frodo ela já via que ele tava na merda, sabe? E aí ela falava, meu, você vai precisar de muita ajuda, de muita coragem, porque... É como se ela estivesse vendo a alma dele, né? Exato, sim. Né? E a gente muitas vezes consegue ver isso nas pessoas, né? A gente aqui mesmo gravando, sim, né? Sim. Você tá conversando com um com o outro, você já fala, meu, essa pessoa não tá legal. Pelo jeito que ela tá falando, pelo jeito que ela tá, sabe? Você já fala, puta, ela não... Tá acontecendo alguma coisa, ela não estudou direito a pauta, sabe? Você consegue... É verdade, ver, tá? Né? Para de revelar as verdades, pô! Não, e eu acho que essa parada assim de ela ter essa experiência ajudou muito lá na frente quando ela conseguiu não ser controlada pelo Sauron, né? Que ela foi a única que não teve essa dominação do Sauron mentalmente, sabe? Isso foi essencial. Se eu não me engano, foram os dois que permaneceram com os anéis, os no caso dos rei elfos, né? Uhum. Porque depois, a Febrina até comentou isso no outro cast, que o Gandalf, ele ficou com um dos anéis, né? Com o Anel de Fogo. E a Galadriel não tirou. Eu acho que depois de ter feito tanta merda, né? Como ela fez no caminho pra Terra-média. E de ter presenciado tanta coisa. Ela meio que entendeu. E que, tipo, que o poder não é tudo. E que... É que ela já conhecia os dois lados, né? Tipo, se a gente pegar igual o Febrino falou que antigamente ela... Ela matava parentes e tal, na época do gelo lá, da travessia do gelo. Se a gente for analisar, isso deve ter ajudado ela muito mais, o que torna ela mais foda, que é a parada da mudança da pessoa em si, né? Uhum. E tipo, eu já passei por coisas ruins, já fui ruim, e hoje eu sei qual é o lado que eu quero escolher, e acho que isso foi essencial pra ela. Sim, sim. E o maneiro é que, ao contrário do Elrond, a Galadriel, ela tava exilada, cara, das Terras Imortais. Então os Valar falaram, meu, você quer ir com o Fëanor aí, você vai. Só que os líderes elfos não voltam pra cá nunca mais, tá ligado? Aquela coisa meio do pai e filho, né? Você quer ir, você vai, mas não volta mais. E ela tava completamente exilada. Só que Valar, né, aliás, Valinor, tá sempre de olho na Terra-média, né? Os caras não se envolvem, sim, mas eles estão sabendo o que tá acontecendo, através de torres, da visão e etc. Das águias, do mano e a porra toda, né? Só que aí eles veem ela rejeitando o anel e eles falam assim, pô, realmente isso foi uma super prova de que ela é uma pessoa, né, mudada, que ela é uma pessoa diferente do que ela era quando saiu daqui, né? E é por isso que ela volta, sim, no final da Terceira Era lá, ela volta pra Valinor, porque os Valar lá realmente perdoaram ela e falaram, não, a partir de hoje você não é mais uma exilada e tal. É muito maneiro. E ela é a única que é realmente guardiã do anel, porque todos perdiam o anel, ou dava pra outro, ou ficava... Ou não fazia nada, né? Ele fazia um tipo Gandalf mesmo, cara. Tem vez que ele fica com aquela porra daquele anel pra acender um cachimbo, tá ligado? Porra! É. E ela é a única, né, que ela, o nome do anel dela é Nenya, que é o anel da água, e como você falou, né, ela não sucumbiu ao poder, então ela conseguiu se manter como uma guardiã deve ser. Sim, isso é muito foda, né, cara? E agora a gente já pode puxar aqui a Celebrimbor, né? Vocês vão achar na internet aí escrito como Celebrimbor, que é a mãe da Arwen, e que por consequência aí é filha da Galadriel, né? Você vê que as coisas estão todas relacionadas, né, cara? Se você fala élfico, que não é o meu caso, mas, né, se a gente lê o apêndice do Senhor dos Anéis, você vê que os nomes começados com C se falam com som de K, não tem... Celeborn, Celebrimbor... E eles tudo escreve Celebrimbor, Celeborn e tal. Eu fiquei o livro inteiro lendo Celebrindal, Celebrindal, Celebrian, Celebror, Celebror. Aí, tipo, chegou no final e falei, tá tudo errado, mano. A Sally, é a Sally. É, a Sally, a partir de hoje, é a Kelly. É Kelly, pô. Mas aí fudeu, vai ficar Kelly e Kel e Kelly, e aí vai dar uma loucura Kelly, da porra. Mas vamos lá. A Celebrimbor, né, mãe da Arwen, logo, ela é mulher do Elrond, e a história dela é muito legal, cara. Por quê? Porque traz um conceito muito bom de bondade, traz um conceito também de melancolia, né, a famosa depressão, mostra como os orcs são realmente maus, que muita gente acha que os orcs são meio os trapalhões da Terra-média, meio bobão, né. Eles não são não, cara, eles são ruins pra caralho mesmo, tá ligado? Eles pegam o Gollum mesmo e torturam de formas que deixam o bicho mais zoado do que ele já tava, né? E mostra um pouco dos irmãos da Arwen, né? Que é o Eladan e é o Rohirrim, que são dois elfos fodas pra caralho, mas que infelizmente tem pouca história deles, né? O que acontece é que a Celebrimbor, ela era uma pessoa muito boa, né? Como a maioria das elfas clássicas aí, né? Então ela tava passeando no bosque, colhendo flores, aquela coisa. Veio um grupo de orcs e levou ela embora. Levou e começou a torturar ela, tipo, atormentar ela psicologicamente, zoar ela de tudo quanto é jeito que eles podiam lá, sabe? E aí o Eladan e o Rohirrim, eles vão atrás desses orcs, rebenta, mata todo mundo, traz ela de volta. Só que ela volta meio zoada. Ela não consegue mais ficar em paz na Terra-média, sabe? Ela tá, às vezes, ali, realmente em depressão, sabe? O Tolkien, ele coloca muito esse conceito, né? De que alguns personagens tinham realmente uma depressão muito profunda, assim. E ela fica lá, cara, completamente triste, sabe? E aí o Elrond, vendo o destino de algumas elfas, né? Porque uma das poucas maneiras de um elfo morrer é ele mesmo se entregar, né? Como foi o caso da Lúthien, como foi o caso da Arwen depois, lá no futuro, né? Então, o Elrond, com medo da Celebrimbor se entregar também, ele pega e fala assim, cara, vai pra Valinor, sabe? Vai pras Terras Imortais, porque já que na Terra-média você tá se sentindo mal, lá onde só tem paz, né, onde tem muita luz e tal, você vai se sentir muito bem. E aí eles enviam ela pra lá, e é por isso, inclusive, que quando você vê lá o Elrond no Senhor dos Anéis, tem a Arwen, mas não tem a Celebrimbor. E aí você pensa, pô, cadê a mãe da Arwen, né? Verdade. Tipo, imagina você tá tão mal, tão triste, a ponto de você abandonar os seus filhos, seu marido e ir embora, tá ligado? Uhum. É um negócio muito tenso, assim. Sim. E é tipo, aí as pessoas vêm falar, ah, porque Tolkien é misógino, olha ele falando de abuso. E você aí não tá sabendo. Totalmente. E não leu. E a consequência desse abuso na vida de uma pessoa, o que pode acabar com ela. Mano, ela tem que ter muita coragem, né, quando ela fez a viagem, que ela, mano, ela vai passar logo pelas montanhas sombrias, né, cara? Então, seria interessante se a gente soubesse o passado dela um pouco, talvez ela tenha sido uma grande guerreira, né? É que ela era uma elfa mais daquele estilo meio Melian, sabe? Mais doce, assim, aquela coisa mais do canto, sabe? Ela era também sábia e tal, era uma elfa muito antiga, mas acho que ela não era muito de guerrear, de batalhar mesmo, sabe? Porque também ela já nasceu, a Celebrimbor, ela já nasceu depois de todos aqueles conflitos. Então, meio que a Galadriel, ela conhece o Celeborn e já tava mais de boa, entre aspas. Sim. Mas... mas o foda, até disse que a Kel falou também, né? Tipo, olha como essa depressão mudou a vida dela, não sei o quê. E mudou também a vida dos filhos. Porque os irmãos da Arwen, né? Os gêmeos lá, o Eladan e o Elrohirrim lá, eles viram, tipo, os Vingadores da Terra-média. Os caras passam num rampage de vingança interminável. E o Tolkien não dá nem final pra eles. Os dois não tem fim. Não fala assim, ó, eles morreram tal dia, não sei o quê. Não, o Tolkien só fala. Eles passaram a vida caçando e matando orcs. Eles nunca mais nem voltaram pra casa, sabe? Eles ficaram por aí caçando orcs e matando eternamente pra tentar dar um sofrimento mal, né? E se equiparasse ao sofrimento que a Celebrion teve ali, né? Então você vê que merda, Jusceiro. Né? Jusceiro total, mas aí você para pra pensar, isso não é vida, né, cara? Isso não é, vida, cara, né, porra? Vingança. Exato, consumiu, né? Totalmente eles dois. Consumiu totalmente, né? Então a tortura não acabou só com ela, acabou também com os próprios filhos, né? Lógico que o Elrond e Arwen também, né, sofrem isso, ficaram tristes, aquela coisa toda. Mas certamente os irmãos gêmeos ali viverem por vingança foi uma vitória do mal aí, inacreditável, né? Exato. As mulheres desse país aprenderam há muito tempo. Os sem espadas serão mortos por elas. Não temo a morte nem a dor. Vamos falar um pouco da Elwing agora. Ela é a neta da Lúthien. E ela casou, né, com, no caso, com o filho da Idril, Celebrimbor. E uma das paradas mais fodas, né, dela é que ela sabia, né, a linguagem dos pássaros. Ela era esposa do Earendil, que é o cara da estrela que a gente tinha falado antes. Sim, isso é muito foda, né? A Elwing também é super importante porque salvou também o mundo, né? Assim como as várias outras mulheres que a gente falou aqui, inclusive a Lúthien, né? Porque se não fosse a Lúthien, não tinham pegado a Silmaril lá na coroa do Melkor, né? Do Morgoth. E ele, em posse dessa porra, ia fazer um estrago muito maior do que ele já fez até que realmente capturassem ele e tal. E aqui a Elwing também tem uma parte super importante na guerra da Silmarils aí, né, cara, no Silmarillion, que em determinado momento lá, ela pega a Silmaril e se atira no mar, né, que ela fala, meu, ninguém vai ter essa porra, então vou me matar com essa merda aqui, vou afundar no mar e acabou, né. Você vê também uma parte de sacrifício muito grande, né, só que aí o Ulmo, né, que é a entidade das águas, vê isso e fala, pô, essa mina, ela é muito firmeza, sabe. Então, vou ajudar de alguma maneira, né? Porque é bom lembrar também que tava tendo toda essa guerra, né? Que os caras conhecem como a Guerra da Ira e tal. E os Valar, eles estavam meio que cagando pra galera, sabe? Eles não queriam ficar se metendo muito. Porque o próprio Eru falou, né? Ele falou assim, olha, vocês descem lá, fica com os caras, mas não fica também se metendo muito. Que traz um pouco daquela questão do livre-arbítrio, né? Cada um vai ser o que quer e já era. Se vocês ficarem interferindo demais, né? Ninguém... É como os filhos, né? É como um filho. Você tem um filho, você tem que colocar alguns limites, aquela coisa. Mas também você não pode ficar, sabe? Se intrometendo demais em tudo. Senão a criança fica boba, sabe? É aquele negócio. Você não cria ela pro mundo, né? Você cria ela pra dentro de casa. Você cria ela pra dois cômodos, três cômodos, né? Então tinha muito... condomínio. Exato, né? Então tinha muito esse conceito. Só que aí o Ulmo fala, meu, vou ajudar a Elwing, porque ela fez esse sacrifício foda, e ela vai conseguir a ajuda dos Valar lá através do Earendil, né? Então ela sobe ali na forma de um pássaro com a Silmaril no peito. Isso deve ter sido uma imagem foda. Mulher, né? Virou um pássaro gigante com a Silmaril no peito que iluminava o planeta inteiro, aquela porra. E aí ela foi, né, de encontro ao Earendil lá no barco, e o Earendil consegue ir até Valinor e pedir a ajuda da galera, né? E a maneira é que o Earendil, ele era um marinheiro, né? Então ele vai de barquinho, só que quando ele volta com o barco voador. E tipo, uma outra parada é que ela, os dois, eles eram meio elfos, né? Então, quando eles chegam lá diante dos Valar, eles dão a opção pra eles escolherem. E ao contrário do que a Lúthien fez, eles escolheram por ser elfos. Sim. E ele, na verdade, ele preferia não ser elfo, né? Só que aí, pela vontade dela, né, ele falou, não, então vamos ser elfos junto e vamos ficar junto. Que é a parada do sacrifício também, né? Exato, né? E o Earendil foi o cara que matou o Ancalagon, que é um dragão tão foda que não dá nem pra imaginar o tamanho. Dragão do tamanho do Tibete, tá ligado? A jornada deles dois é pra fazer tão foda quanto a do Lúthien e o Beren, né? Sim, é muito foda e muito importante, né? Todas essas histórias, todos esses personagens têm uma importância muito grande, né? Porque a gente tá falando aqui da Silmarils, do Melkor, aquela porra. Se o Melkor conseguisse todas as Silmarils e ficasse lá um bom tempo com elas, nossa, velho, ia ser foda. Porque o Tolkien mesmo escreve lá que o Eru teve no início da canção, lá no início do mundo, sempre dois personagens especiais na sua mente. Eram Melkor e Manwë. Então eles são os mais fodas, né? Em algumas passagens até parece um pouco o Tolkien insinuando que o Melkor era mais foda que o Manwë, né? Só que veio um pouco aquele bagulho também. O Melkor era tão consumido por esse mal, né? E ele queria pôr mal em tudo, que ele acabava ficando um pouco enfraquecido, né? e os outros Valar se uniam contra ele, aquela coisa. Mas aí você para pra pensar. Se não fosse essa galera toda tirando o Silmaril, virando pássaro pra levar o Silmaril não sei na onde, o Beren, que arrancou a Silmaril, perdeu a mão, né? A porra do lobo comer a mão do cara, não sei o quê. Se não fosse toda essa história que a gente tá falando, talvez a gente não tinha chegado nem na Terceira Era. E nunca tinha existido condado nem nada disso, né? Cara, e tipo, uma coisa legal, né? Que também volta no conceito do... da questão da religião, etc, do Tolkien, é que o Melkor, aliás, Ilúvatar, durante a música, no Linda Lelê, ele fala, né, que o... Ele fala pro Melkor, vou até citar aqui, porque não dá pra você explicar, vou citar porque é melhor. Ele fala assim, e tu, Melkor, verás que nenhum tema pode ser tocado sem ter em mim sua fonte mais remota, sem ninguém pode alterar a música contra minha vontade, e aquele que tentar provará não ser senão meu instrumento na invenção de coisas ainda mais fantásticas, que ele próprio nunca imaginou. Aí, tipo, você para e fica pensando assim, caralho, velho, será que isso tudo foi, tipo, Ilúvatar já sabia e deixou rolar porque sabia que isso ia fortalecer os filhos dele de alguma forma e tal. Aí, tipo, se eles já, assim, tipo, só vivessem ali só na paz, etc, eles nunca iam aprender nada, sabe? Sim. E aí você fica, caraca, velho, Ilúvatar é muito foda. É bem aquele conceito do filho mesmo, né, cara? De você falar assim, meu, vai lá, eu não vou controlar cada passo que você der, sabe? Eu só tô te apontando a direção, mas pode ter certeza que tudo que acontecer no meio ali vai ser um aprendizado, né? No caso do Ilúvatar, a tudo que acontece de criatura, de surgimento, não sei o que, que muitas vezes o Melkor acha que tá criando, não sei o que, é apenas um reflexo, né? É um reflexo, é uma coisa vazia, né, cara? Tanto que muita coisa que ele cria os orcs, né? Pra quem não sabe, os orcs, eles são elfos corrompidos. Então, o Melkor se gabava de ter criado os orcs. Na verdade, é um reflexo, né? Ele pegou uma coisa que já existia e trabalhou em cima, né? Meio que criou, entre aspas, né? Ele não tinha esse poder, aquela chama da vida que só o Ilúvatar possuía realmente, né? Sim. E uma parada muito bacana que a Elbe tem, que é... Ela consegue falar a língua dos pássaros, mano. Isso é fantástico demais. Sim, depois... E voar também. Voar também, né? Depois que ela passa por isso, ela vira, entre aspas, meio que uma mãe dos pássaros, né, cara? Ela é conhecida como a mãe dos meio-elfos, mãe, né? Mãe dos meio-elfos. Sim, mas ela também tem uma relação com os pássaros muito maneira, que liga ela também ao Manwë, né? Que era ali o senhor das águias e tal, muito maneiro. E as águias que ajudam o Gandalf pra caramba, que tá ligado com a Nyena, que tá ligado com... Tá tudo muito ligado. Tá ligado com tudo. Que tá ligado com a Yavanna, Flora e Fauna, que tá ligado com tudo. E pra aquele ouvinte lá que não gosta de ouvir a gente falar tá ligado, quando deve ter tido tá um ligado? Derrame, né? As mulheres desse país aprenderam há muito tempo. Os 100 espadas serão mortos por elas. Não temo a morte nem a dor. Vamos falar um pouco aqui agora de uma personagem que é mais presente da galera e mais presente também no tempo aí da Terra-média, né? Que é a Arwen, né? Já tá ali ligada naquela coisa da Terceira Era, da Guerra do Anel, toda a relação dela com o Aragorn, né, cara? Com a comitiva do Anel e tal. Arwen é filha da nossa querida Celebrimbor, né? Que a gente falou aqui, esposa do Elrond. Uma elfa extremamente bonita também. O Tolkien até disse que a beleza dela remetia à beleza da Lúthien, né? No caso, a Arwen, ela é descendente da Lúthien por parte de pai. Sim. Pelos descendentes aí, pelos ascendentes, no caso do Elrond. A Arwen também é super doce, né? Ela tem toda aquela bondade, aquela doçura, aquela parada. E também conhece o Aragorn numa floresta, né? Então você vê que tem toda uma relação, né, cara? Teve aquele lance da Melian com o Tingol, né? Lá na floresta. Teve o esquema da Lúthien com o Beren na floresta. E tem o esquema da Arwen com o Aragorn também na floresta, né? Isso é muito maneiro, assim, e vai ela... trazendo... É, essa floresta, e né? Ela foi a última elfa a se casar com um homem, né? Da história da Terra-média. Sim, sim. Sim. O Aragorn conheceu ela com 20 anos. 20º aninho aí, era um garoto, né? Aí conhece uma menina que é uma elfa, você fala, caralho, essa menina tem cara de 20, mas ela deve ter, sei lá, 200 tem anos. 300 anos. Imagina, mano, que louco. Sim. E aí você vê também a relação dela com o Aragorn no Senhor dos Anéis, que lembra também muito, né, a Beren e Lúthien, né? o Aragorn, um humano, né, cara? Humano ali, um ranger, né, que gosta de andar pra outro lado, descendente de Gondor, né, o real rei de Gondor, mas que meio que não quer esse fardo, né? Meio que quer deixar isso pra lá, ele acha que ser rei não é essas coisas todas, ele acha que traz mais dor do que felicidade, né? E ele fala, pô, a galera tá brigando aí, esse negócio de rei, deixa pra lá, né? Deixa o pessoal assumir aí, tem Boromir, tem Faramir, tem uma galera foda lá pra assumir. E você vê também o lado dela, né, cara, filha do Elrond, né, ela tem uma importância real, assim, muito grande, ela tem um título muito foda, porque o Elrond é um nobre respeitado na Terra-média inteira, né, cara, e aí no final de tudo, acaba que ela abdica a posição original dela, né, vai morar com Aragorn, se casa com Aragorn, abdica da própria imortalidade pra ficar com Aragorn, né, no final lá muito da... Muito semelhante a quem? A Lutinha. Olha também. Aí, é... Verdade. Olha aí... O Aragorn também, né, muda completamente a cabeça dele, né, poucas pessoas levam isso em consideração e param pra pensar. Aragorn começa como um andarilho, né, que muita gente chamou como um vagabundo aí. Fica aí o dia inteiro sem fazer porra nenhuma, anda pra lá e pra cá, sabe, mata uns orc aqui, mata uns orc ali. É um cara, assim, completamente alheio a tudo aquilo que o destino dele traria pra ele como rei, né. E no final, o cara se torna o rei de Gondor. É uma mudança completa, sim, do personagem, né? O início totalmente diferente. É, é interessante que no filme, né, O Senhor dos Anéis, ele deu uma importância mais pra ela. Sim, deu. Uhum. Até naquela parte que ela salva o Frodo, não era ela ali, né, cara? É, na fuga. É, ali quem aparece, se eu não me engano, é o Glorfindel, né? Que aparece como uma luz e tal. Mas ficou maneiro no filme, ficou legal. Ela ficou, aparecendo. Uhum. Aquela atriz lá, a Liv Tyler, também é bonita pra caralho. Então, realmente... Ficou muito bom pra ela. É, tinha que ser ela mesmo, né, cara? Se fosse uma elfa, tinha que ser ela mesmo. Jeito, né? É, só que não faz sentido porque o pai dela não é tão bonito assim, né? Que é o Steve Tyler. Apesar que o Elrond também não é aquelas coisas, né, mano? Pra ser um elfo, né? Mas tudo bem. Ah, é legal que ela tem toda uma jura de amor com o Aragorn, né, cara? Ela entrega aquele item pra ele, né, que é um pingente lá e tal. E ela ali tem uma representação muito legal que o Tolkien coloca, que é como se ela estivesse entregando a vida dela pro Aragorn, né? E o Aragorn fala assim, não, eu não posso aceitar porque isso aí é muito precioso pra mim, sabe? E ela fala assim, não, mas... ela é bonitinho, mas ela dá uma patada fodida, né? Que ela fala assim, exatamente assim, tá escrito no livro, é meu para eu dar para quem eu quiser. Ah! Ai, seu ignorante. Ignorante do caralho. Grossa. Ai, cara, isso é foda. Mas aí tem toda essa jura de amor dos dois e tal. E realmente o Aragorn se mantém até o final, né, cara? Tanto que já puxando aqui a nossa última personagem, a Eowyn, né? De Rohan, tenta, né, dar em cima do Aragorn ali e tal, e não consegue, né? É. Porque o Aragorn realmente foi fiel a esse amor, né? Os personagens do Tolkien são muito fiéis aí aos seus amores, assim, né, cara? Acho que reflete um pouco no Tolkien, né? Ele sempre foi muito fiel a Edith, lógico que brigava com ela, na biografia você lê e eles brigavam mesmo, tinham tretas homéricas, assim, parava de falar. Ela morava em outro lugar, a Edith, e aí quando eles se viam, assim, muitas vezes eles se viam pra brigar. Tá ligado? Nossa. Ele ficava muito mal, e quando veio a guerra, né, quando veio a primeira guerra na vida do Tolkien, mudou extremamente a relação deles, porque realmente eles começaram a pensar naquela coisa da perda, né, de que, pô, eu posso perder o Tolkien amanhã, e ele também, porque a guerra tava ali, né, e ele pensava, pô, eu posso perder ela amanhã, se os alemães bombardearem aqui a cidade, acabou, sabe? Isso mudou completamente a relação deles, né? O Tolkien também ficou muito doente, eles puderam ficar mais tempo juntos e tal. Eles mudaram de casa umas 20 vezes por conta da guerra, e ela esteve o tempo todo com ele, ela só não mudou quando ela ficou grávida e tal. Então tem muito dessa coisa da fidelidade, do companheirismo que o Tolkien viveu, que ele teve na vida dele, que acabou refletindo nos livros e nos personagens, né? O fim da Arwen é muito triste, mano. Sim. Porque ela morre sozinha no bosque e tal. E não sei se ela encontrou o Aragorn no final, ou se ela foi para os palácios de Mandos ficar sofrendo para lá pela eternidade. Isso é meio triste. Triste porque foi o fim dos elfos na Terra-média. E, putz. É, mas eu não sei se isso é tão triste assim, não. Porque eles estavam, sabe, não, eles não estavam legal na Terra-média, os elfos, cara. Eles estavam se sentindo mal, eles não queriam mais se envolver. Na Guerra do Anel, eles nem queriam se envolver, mano. O nego mandou meia dúzia de calango e falou, se fode aí. Os anões estavam lutando pra caralho lá no norte da Terra-média. os homens estavam lutando pra caralho, os elfos estavam meio cagando, sabe? Eles meio que estavam desanimados, assim. Tanto que desde o Hobbit eles estão cagando. É, exato, né? Tanto que tem aquela grande marcha deles, né? Pra ir pra Valinor, vai uma cacetada lá e tal. Acho que eles estavam meio desanimados, né? E a Arwen, quando morre, também, acho que ela vai pra lá, né? O espírito dela passa por Mandos, mas vai lá pra Valinor. E o maneiro é que ela morre parecido com a Lúthien, né? Ela, quando a Aragorn morre, ela fica tão triste que ela deita lá e é consumida pela melancolia, né? Entra em depressão profunda, fica ali e ela se não morre, assim, ela não tem uma morte assim, ó, oh, acabou. Não, ela fica ali e a natureza começa a se juntar com ela, isso é muito maneiro, né? E aí quando o espírito dela realmente abandona, ali onde ela morreu, tipo, ficou um musgo muito verdinho por cima, nasceram algumas flores e tal, sabe? Algumas raízes das plantas abraçaram ela, é bem poético, é bem bonito assim a morte dela, né? Sim. É até interessante isso, né, agora que percebendo na gravação, é bonita a morte dela, né? Te vê como a poesia do Tolkien é tão bonita assim, é tão foda que o cara consegue pegar um momento super triste como a morte, assim, e deixar bonito, né? A gente pode até, sei lá, associar, por exemplo, sei lá, eu vou dar um exemplo bem pessoal, tipo, a minha avó. Minha bisavó materna, ela faleceu, acho que tinha 102 anos, então ela era muito velha. E quando ela morreu, tipo, ela simplesmente foi se esvaindo, sabe? Tipo, um dia a gente acordou e ela já não tava mais viva, ela morreu dormindo, é como se a Arwen tivesse ficado tão triste a ponto de deitar ali simplesmente por não ter mais o que fazer e a vida dela foi se esvaindo aos poucos, tipo, de forma natural até. Sim, eu lembro até, Sally, de uma parte do Senhor dos Anéis que o Pippin, ele começa a ficar meio desesperado, eles estão lá em Gondor, né? E aí ele começa a ficar meio desesperado, sobe aquela nuvem, aquela porra começa, né, Mordor realmente fervendo ali, os exércitos marchando e tal. E aí o Pippin fala, puta, eu nunca imaginei que o fim seria assim, né? Seria tão feio, não sei o que e tal. Falando da morte, que a morte é uma coisa horrível, né? E o Gandalf fala um negócio pra ele muito legal. Que ele fala assim, o fim? Não, pô, isso aqui é só o começo. Isso aqui é só o começo. Depois disso aqui tem muito mais coisa. A gente vê uma praia de areias brancas, né? Muita luz. E depois muita paz e muita tranquilidade e tal, né? Trazendo toda uma parte mais... Pô, a morte não é essa loucura toda, assim, né, cara? Pelo menos não ali na Terra-média e às vezes na nossa vida, né? Você deu o exemplo da sua avó aí, putz, será que ela ficaria feliz, né, continuando assim, só ali parada, né, assim, poder dar um beijo, um abraço em alguém e tal. Então, isso é muito legal e Tolkien traz muito bem essa parte. As mulheres desse país aprenderam há muito tempo. Os sem espadas serão mortos por elas. Não temo a morte nem a dor. A Elwyn, né, cara, é de Rohan, uma nobre de Rohan, né, ela tem um monte de títulos, tem relação com os reis de Rohan e tal. Senhora Branca de Rohan, a princesa de Tilly. Sim, não é ela simples... é sobrinha do Théoden. Sim, não é uma simples camponesa, nem nada assim, né, cara. Lá no filme ficou meio bizarro a apresentação dela, né. Ela ficou meio parecendo tipo uma vassala, tá ligado? É, tipo uma, sei lá, uma mina que trabalha ali em Edoras, né. Trabalha lá em cima da colina lá. O foda da Elwyn é toda essa relação dela com a coragem, né? Ela sempre foi uma pessoa muito corajosa, sempre foi uma pessoa extremamente perseverante, queria correr atrás daquilo. E o que ela queria realmente era defender aqueles a quem ela ama, né, cara? E eu lembro até de uma parte do livro que ela tá querendo ir pra guerra, tá querendo ir pra batalha e nego não quer deixar, né? No filme colocaram o Aragorn falando com ela, né? Mas no livro, acho que se eu não me engano, quem fala é o Elmer. E o Elmer vira pra ela e fala assim, a guerra é a província dos homens. Não há espaço para mulheres na guerra. Nossa. E aí ela pensando, né, seu cu, né? Na cabeça dela, seu rabo. Vai dar o cu, mano. Nossa. E ela vai, né, cara? Essa parte é muito foda. O Febrini começou a falar, eu já comecei a me rupiar, mano. Porque, putz, isso é muito foda. Ela traz uma representatividade máxima nessa parada de, tipo, ai, a guerra é o reino dos homens. Não, mano, que se foda. Eu vou chegar lá e sou eu que vou acabar com essa porra. Exato, né? Que vem o Tolkien trazendo pra gente exatamente aquilo que eu falei lá no começo, né? De que as pessoas falam, pô, ele não dava importância pras mulheres, não sei o quê. Pô, cara, talvez você tenha lido só o Hobbit. tá ligado? É. Você não conhece a história toda do Tox, ele é um livro do cara, ele já quer julgar toda a escrita dele, né? Ele dá muita importância e tem muitos pontos incríveis de todas as mulheres que a gente falou. E da Elwen, um ponto desgraçado, gigante, é exatamente isso. É você ir contra aquilo que as pessoas dizem, sabe? Às vezes na sua vida você quer fazer uma parada, você tem um desejo, um sonho, e o nego fala, meu, isso aqui não é pra você. Para, isso aqui não é, tá ligado? E você às vezes vai lá e consegue fazer muito mais, né? Porque a Elwen, ela vai pra batalha, luta lá, aquela porra toda, e mata a porra do rei bruxo de Angmar, que é o maluco mais foda, que quase matou o Gandalf de novo, sabe? Que ele vem, pousa na frente dela no campo de batalha, e ele fala assim, agora você vai morrer, porque nenhum homem pode me matar. E aí, meu irmão, ela tira o capacete, né? A clássica cena, e fala, eu não sou homem porra nenhuma. E vlap, dá uma só, né? Meu irmão. Dá uma espadada só, arranca a cabeça do Nazgûl. E aí o Tolkien diz, né? Lá no filme ela ainda lutou um pouquinho com o Rei Bruxo, né? Deu uns tapas lá, o Merry ainda veio, deu uma furada na canela lá do Nazgûl, do Rei Bruxo. Leva um choque do caralho, sai rolando. Mas no livro ela arranca a cabeça dele e quando o Nazgûl cai morto, a sombra, que era o Rei Bruxo, se desfaz, né? Como se o Rei Bruxo tivesse ligado ali a montaria, né? E aí, nessa batalha, ela tá segurando um escudo, que ele arregaça, né? Dá uma paulada lá e ela fica conhecida posteriormente como a Senhora do Braço de Escudo. Mas aí você vê, né, a relação. Pô, ninguém falou, você não pode nem ir pra guerra. Ela foi e matou o maluco mais foda que tinha no campo de batalha, tá ligado? Exato. Né? Concluindo, muito inclusive... Nossa! Concluindo, inclusive, uma profecia que tinha do Glorfindel, né? Que é aquele elfo que a gente falou lá, que apareceu pra salvar o Frodo no livro. E o Glorfindel tinha profetizado uma vez. Ele falou assim, o Rei Bruxo não vai cair pela mão de um homem. E ele falou isso aí e ficou no ar, sabe? Essa profecia. O Rei Bruxo não vai cair pela mão de um homem. E a galera que ouviu isso se desesperou na hora, né? Porque pensou, putz, se um homem não pode matar ele, então ninguém pode. Mas não contavam com... É que ele não quis dar spoiler, sabe? Ele falou, não vou falar que é a Elwen. Eu já li o livro, né? Eu já li o livro, mas eu não quero falar. É, vou deixar sair o filme. Deixa eu falar. É. A Elwen se casa com o Faramir, né? Nosso querido Faramir aí, um personagem muito maneiro. No filme, eu acho o Faramir muito mais legal do que no livro. No filme, eu achei ele Sim, muito foda, verdade. Assim, muito amigão, né? Você fala, cara, eu queria ser amigo desse maluco. Vamos chamar pro churrasco. Vou chamar ele pro churrasco. Ele é um camaradão. É, cara. E aí, a Elwen se torna senhora de Tilly, né? Uma coisa assim, tipo, nada a ver. Eu acho muito massa a pronúncia do nome dela, Elwen. Muito... Nossa, é muito bonito. Na verdade, todos os nomes que Tolkien escreveu, criou com a... Não só os élficos, mas todos esses, tem uma pronúncia muito bonita, muito, sei lá, musical. Você pega Elwen, Arwen, é muito bonito, sei lá, eu sou apaixonada pelas pronúncias. Então, os filhos da Selly vão chamar Elwen, Arwen, Aragorn. Selin. Selwyn. O maneiro é que o nome dela tem todo um significado. Porque E.O. Tinha a ver com cavalos. Ligado? Não lembro se o nome dela significa Senhora dos Cavalos, algo assim. Porque você pega o Théoden, tem lá o E.O. no meio, Théoden. Você pega o Éomer, tem o E.O. também. Você pega Éowyn, tem o E.O., sabe? Théodred, que era o filho do Théoden, também tem o E.O., sabe? A pronúncia é bonita, o som é maneiro e além disso, isso tem toda uma parte significativa, né? O Tolkien era um linguista, né, cara? Então, ninguém sabia melhor de línguas do que ele próprio, né? Exatamente. Então, gente, agora a gente vai falar uma personagem muito foda e muito incrível, que é a Tauren. A Tauren. A Tauren. A menina é tão bizarra, né? Que... ninguém sabe o nome, né? A Tauren, né, velho? Cara, ninguém se importa com ela. Tauren da Terra-média.